Deixa-te disso, criança, deixa-te disso e sossega. Não vês que a vida é um oceano, por onde o acaso navega? Mas ela está em nossa sintonia curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos nós com música. Esse meio vem da cidade de Araraquara, que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem nos envia o e-mail é o nosso gentil ouvinte, Sr. Ciro Rosa, pela vez primeira conosco, e ele diz que Araraquara realmente amanhece ao som desta pedida sonora, com as músicas da Era de Ouro do rádio. Para ele, o Sr. Ciro Rosa, em nossa sintonia nesta manhã de domingo, ele que reside em Araraquara, o saudoso intérprete Paulo Fortes, que era da música erudita. Paulo Fortes, tenor maravilhoso que nos deixou, mas vamos relembrá-lo com esta melodia, esta modinha do Freire Júnior, Malandrinha, sucesso do Rei da Voz Chico Alves. Emilinha Borba, a favorita da Marinha. Emilinha Borba, a rainha dos carnavais. A saudosa Emilinha Borba que, em arranjo do Radamés, canta do Braguinha, vai, com jeito. Ainda para ele, que reside em Araraquara, a nossa querida morada do sol, que também desperta o som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, o Sr. Ciro Rosa, do Maxi Nunes. Gravação maravilhosa, aqui com este mineiro Luiz Cláudio defendendo Rancho das Flores. Lua vem surgindo cor de prata, no alto da montanha verdejante, a lira do cantor em serenata reclama na janela a sua amante, ao som da melodia apaixonada. Das cordas do sonoro violão, confesso ser esteiro a sua amada, o que dentro lhe dita o coração. Oh, linda imagem de mulher que me seduz, ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz, és malandrinha, não precisas trabalhar. Acorda, minha bela namorada, a lua nos convida a passear. Seus raios iluminam toda a estrada, por onde nós havemos de passar. A rua está deserta, ó, vem, querida, ouvir bem junto a mim o som do pio. E quando a madrugada é já surgida, os pombos voltarão para seus ninhos. Oh, linda imagem de mulher que me seduz, ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz, és malandrinha, não precisas trabalhar. Vai, com jeito vai, com que a natureza alegrou esse mundo onde há tanta tristeza, a beleza das flores realça em primeiro lugar. É o milagre que aroma florido mais lindo que todas as graças do céu e até mesmo do mar. Olhem bem para a rosa, não há mais formosa, é a flor dos amantes, é a rosa mulher. Quem perfume e nobreza vem antes do cravo, e do lírio e da hortênsia e da dália e do bom crisantemo e até mesmo do puro e gentil mal me quer. E reparem no cravo, escravo da rosa, que flor mais cheirosa, que enfeite sutil. E no lírio que causa o delírio da rosa, o martírio na alma da rosa, que a flor mais vaidosa e mais prosa entre as flores do nosso Brasil. Abram alas pra dália garbosa, da cor mais vistosa do grande jardim, da existência das flores tão cheio de cores gentis. E também para hortênsia inocente, a cor mais potente do azul do seu corpo macio e feliz. Satisfeita da vida, vem a margarida, que é a flor preferida dos que têm paixão. E agora é a vez da papoula vermelha, ai que dá tanto mel pras abelhas, e alegre esse mundo tão triste com a cor que é do meu coração. E agora que temos o bom crisantemo, seu nome cantemos em verso e em prosa. Porém que não tem a beleza da rosa, e uma rosa não é só uma flor, uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é a mulher descendendo de amor. Com os melhores arranjadores, com gravações autênticas e originais, com os meus cantores, com os melhores compositores, um jardim, um coreto, a música e a saudade em seu receptor. Mas quem aniversariou na última terça-feira e recebeu os parabéns a você, dos diretores da nossa querida Lafic Imóveis, Dona Maria Alice Bittur e Sr. Dario de Barros Carvalho, de toda a equipe daquela casa, de seus familiares e amizades, foi o Sr. Jerônimo Sérgio de Carvalho. Parabéns, amigo, pelo seu aniversário natalício, vivido na última terça-feira. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio a pedido é música. O e-mail assinado que vem de Pirassununga, alô, alô, Pirassununga, a capital nacional da cachaça. O Wilson Araújo, gente ouvinte, nos envia este e-mail. Ele gostaria de reativar a sua memória, ouvindo este samba do Geraldo Pereira, aqui com Jorge Veveiga, saudoso intérprete, a melodia que tem como título Escurinha. Ainda para ele, o pirassununguense senhor Wilson Araújo, em nossa sintonia. Ele diz que Pirassununga também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele ainda gostaria de ouvir do Fernando Lobo, saudoso compositor, com a dama do encantado, a saudosa Araci de Almeida, homenageando a Vila Isabel, terra de Noel, bairro de Noel. Chegou Vila Isabel! Escurinha

É, a moça disse pra amiga, com este eu não me arrisco, pois ele estuda direito no Largo de São Francisco. Mas ela está em nossa sintonia, curtindo as músicas da Era de Ouro do Rádio, pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo, Rádio USP FM Ribeirão Pú. Mas vamos agora para mais um intervalo, Adriano, e na volta estarão conosco Inesita Barroso, César de Alencar e Francisco Egídio.